obrigado por tudo que fez. Transformou a minha vida, mudou o meu destino. Só em ti eu posso confiar. Vou te pedir perdão, eu errei. Meus pecados eu já confessei. Quantas noites tristes sei, sem luar. Deus, obrigado por tudo que fez. Transformou a minha vida, mudou o meu destino. Só em ti eu posso confiar. Vou te pedir perdão, eu errei. Meus pecados eu já confessei. Quantas noites tristes sei, sem luar. Sou grato por tudo, obrigado Deus. Sou um cara de sorte, pois sou filho seu. Eu quero ser como criança e te obedecer. Mesmo trombando com a morte, quero estar com você. Valeu pelas vezes que desanimei. E você com seu amor eu me levantei. Depois de um dia perdido sempre vem a vitória. Quando acho que está bom você ainda melhora. Não tenho palavras pra te agradecer. Quero dizer que eu te amo e quero estar com você. Deus, obrigado por tudo que fez. Transformou a minha vida, mudou o meu destino. Só em ti eu posso confiar. Vou te pedir perdão, eu errei. Meus pecados eu já confessei. Quantas noites tristes sei, sem luar. Deus, obrigado por tudo que fez. Transformou a minha vida, mudou o meu destino. Só em ti eu posso confiar. Vou te pedir perdão, eu errei. Meus pecados eu já confessei. Quantas noites tristes sei, sem luar.